Correção para o pushback acionamento, passaria 2228. Bate 3, autorizado, chama para o TAC. Sou Salvador Mono 868 para o táxi com 139, 2 horas e alterna Salvador. Autorizado, direita em, com espera 1895 e 18, boa viagem. Linha 1895, obrigado. Salvador, gol no 170, puxa acionamento no 90. Bom, 098, chama agora a torre em 118, decimal 9. 1895, 98, boa. O 1972 está autorizado a final do procedimento LFS 710, desça para 2 no pé, altimetro no 0 no 8, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 972. Autoriza a frente de Duna, por 972? Autorizado direto Duna. Obrigado. Torre Salvador, muito boa noite, eu vou 1098, a uma mira do externo, mais travada. 1098, ajuste no 08, pouso autorizado, pista na 0, na turma da Ibero Grau, 59, check time. Livre pouso, não no 0, vou 1098. Azul 4062, controle Salvador, sendo identificação dessas vias, chegada a Mário para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 0 no 8. 510 no 0 no 8, via Mário 2228, Salvador como alternativa, 5 horas 55 a rota. 22228, autorizado táxi via parte 3, 1 no Índia, no ponto espera, torre 1895, 1018 no ajuste, uma boa viagem. Parte 3, Índia, 11895, ponto espera, dá no 0, 2228. O 970 para o táxi com 64 a bordo. 4 horas e 20, Maceió. Mantenha cabeceira 1-0. Lima, tem 1-0, voo 1868. Eu estou através do 612, 1170. Solos 42, direita, Xenção 219. Direita 219, 098. Decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-30 graus, 5 nós. Decola com 1-8-6-8, pista 1-0. Alfa, reporta 1-7, 1-8. Com 1-1-7-0, táxi autorizado, parte 1 no Índia, no ponto de espera 1895, 1018, boa. Autorizado, parte 1 no Índia, 1818, no ponto de espera 1895, com 1-1-7-0, boa. Salvador, boa noite, passarei 2228.0. 2228, Alemanha, mantém 1-0. Alemanha, mantém 1-0, 2228. 1868, decolou os 44208, uma boa viagem. 1908, boa. Boa noite, 1868. 1868, boa noite. Contato radar na decolagem, suba via saída Fuga, transição Caju para o nível voo 350. Fuca, Caju, confirma nível? 230. 230, obrigado. Passarei 2228, livre de decolagem, pista 1-0, vento 1-30 graus, 1-12 nós. 7, autorizado 2228. Chegou no 1-70, pronto, no ponto de espera. 1-1-70, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Azul 4062 está autorizado a assinar o procedimento LR 78. Pista 1-0, separa 2 mil pés, altimetro 1-0-1-8. Reporta estabilizado. 2 mil pés, 1-0-1-8. O Ipadaleá está em estabilização na terra. 0-1-0. Voo no 972 estabilizado. Voo no 972, chama agora a turma em 1-1-8, decimal 95 composto. 1-1-8-9-5, obrigado. Até o voo final. Torres, Salvador, boa noite, gol 1972, final baixado em trabalho. 1972, ajuste no 0-8, foi autorizado, pista na 0, vento 1-3-0 graus, meio do vídeo baixo. 7, gol 1972. Passarelo 2218, decolou 47, 208, na boa. 208, boa. Controle Salvador, boa noite, passarei 2228, Arbor. Passarei 2228, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor, Transelec, para o nível de voo 180. Sem a gente entender o livro das restrições para 180, passarei 2228. Visual, como é que é? Visual, não, no 70. Após o pouso do mesmo anel e mantém o 1-0. Isso, após o pouso do anel e mantém o 1-0, no 70. Pais autorizados, chefe de ataque. Nave 72, solas 49, direita, no 219, solo. É, já o livraram, 219, vou no 972. O 1868, chama agora o centro Recife, 126-85, alterne 125-45. 2685-2545, número 1868. 72, táxi lento via Alfa, reporte antes da frente. Táxi lento via Alfa, reporte antes da frente. Seguir decolagem, pistola 0, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Seguir decolagem, pistola 0, gol na onda 70. Azul 4062, chama agora a torre 118 decimal 9512. 29, obrigado. 70251, chama agora o controle 20 decimal 80. 208, boa, 970. Torre 4062, estabilizado. 4062, ajuste 908, continua a destinação, reporte quando baixa a travada. Reporte baixa a travada. Decolando, terceiro da PUCA. O 1170, boa noite, contato radar na decolagem, suba via saída da PUCA, transição IPA, para o nível de voo 370. Subindo via, saída PUCA, transição IPA para o 370, voo no 1170. 4062, ponto autorizado, pista no zero, vento 130 graus, 5 nós. Nervoso 4062, marcha travada. Azul 4221 para o táxi com 91, 310 Campinas. Quatro, dois, dois, um, livre táxi, 41 no Índia, no ponte espera, torre 1, no 8, 95, ajuste no 0, no 8, uma boa viagem. Obrigado, livre táxi via Pátio Índia, ponte espera, 18, 95, 4, 2, 2, 1. 72, mantente da Juliette, assim que o meio azul passar, pode ingressar na mesma até o portão 9. Vai mostrar antes da Juliette, aguardando. Nossa, ajuda aí. 422, eu tô de visão aqui. Obrigado, pai. Ó, 3891, controle Salvador. Acendo a identificação, desça via chegada bom para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 098. 098, desce via bom, velocidade boa, bom, cruzeiro. Pesado, apresento o quadrado bom. Azul. Sol, azul 4062, Instagram, a foto, boa noite. 4062, boa noite. Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, boa noite. Autorizado, alinhar e decolar pista na zero, vento 1, 3, 0 graus, 5 mais. Juliette, decolar 1, 0 para 1, 4, 2, 5, 0, boa noite. Salvador, 862, 58, informação alfa, boa noite. 358, acendo a identificação, chegada mar, disse que mantém o 050. 050, 6258, mar. Rádio 221, 958, 1208, na boa. Obrigado, boa noite. Rádio Salvador, boa noite, Azul 4221, 1200, na sua escuta na Arbo. Arbo, subiu uma linha 360. Ok, Arbo 360, Azul 4221, é possível voar direto Mops ou Elefa? Prezado, prezado direto Elefa. Direto Elefa, obrigado. Três, dois, dois, oito, chama Recife. 1288. 1288, boa. O 3891, a possibilidade de correr 3 com a Duna? Prezado. 258, redução 230 mais. 3291 pode descer direto 2000, considerei? Agora estamos 3291, que se mantém 050, voando Duna. 10-52. Controle, é possível coordenar com o centro pro de OTG, pro 4221? O 4221 coordena com o Recife em 128, decimal 8. 288. Eu estou na viúna da separa 2000 para isso, instruções, ajuste na 08, autorizar de viúna. 2022, autorizar de viúna, está na 08. preferência de ir para 2068. Desça para 2010, ajuste no 08, redução de velocidade para 2000 nós, número 2 na aproximação. 2200 nós, está marcando 310, eu tenho 400. Do 098 para Natal, aguarda a porta, prepare a pouca. Prepara a pouca, aguarda a 6598. T58, tráfego 12 horas, 10 milhas, mantendo 1809, 2003, 1 alfa 320. T58, copiou? Copiou, T58, obrigado. Está autorizado para certificar? Confirme? Está autorizado para certificar? Tem autorizado isso para 2003, ele é SXR e reportar no localizador. Dá um lock, né, Vitor? Estabilizado, TAM 3891. 3891, ciente, torre 18.95. 29, obrigado. T58, reduzindo para 1909. Falei, boa noite, TAM 3891, final baixado travado. TAM 3891, boa noite, ajuste na 08, pouso autorizado, pista na 0, vento 130 graus, 4 mais. Lembrei, pouso no 0, TAM 3891. 410 para Natal. 098, prossiga. Natal, Serra Brava, Serra Golfo, autorizado 490 via Ampezor 10. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da PUCA, transição de par. 5461, transponder, 120, decimal 80, controle. 410, nível autorizado, conforme a rota do plano, decola pela 10, curva esquerda, perfil da PUCA, transição de par, segue Ampezor 10. 5461, transponder, 208, é o controle, gol 1098. 1098, cotejamento correto, chamei pronto no 3, puxa bem pelo menos. Demora, obrigado. Localizador 6258. 58, torre 2858. 6258, boa noite. Xené 6258, boa noite. Continua a aproximação, ajuste na 08, aguarda na autorização de pouso. Guarda na autorização. 3891, solo ao 14, direito, 121, decimal 9, ao solo. Portão 3, autorizado, chama de ataque. Autorizado, chama de ataque, 98. Bom dia, já. 3891, no Alfa Juliette, remota 1-2. Alfa Juliette, remota. Pouso autorizado, pista 9-0, vento 1, UTI 0 graus, 5 marcha. NR6258, solo, aos 17, direito, 1219, ao solo. 19, né? Chanel 6258, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, muito obrigado. Para o táxi, chegou 10098, temos 57 a bordo, 3 horas e 4, alternando Fortaleza. Táxi, na direita via Índia, no ponto de espera, 1895, ajuste no 098, na boa. Via Índia, ponto de espera, 295, 098, boa noite. Salvador, boa noite, gol no 098, ponto 0 da 1 no 0, pronto. Pula 098, autorizado, linha aí, decolar, pista na 0, vento no 40 graus, 5 marchas. Aqui decola na 0, 090. Pula no 172, desça para 2.000 pés, autorizado LS, reporta localizador, ajuste na 08. 2.000 na 08, tomará na mobilizona no 172. Pula 098 aos 221208, boa. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 098. 098, contato radar, saiu da PUCA, suba para o 490. PUCA 490, gol 098. Estabilizou no 172. Tem setor 18.95. 18.95. noite, Gol 1172, estabilizado em direção no zero. Gol 1172, ajuste 9018, continue a aproximação, reporte baixar e trabalho. Gostará. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0, grau 5 mais. 2-0, pouso 1-0, 1-7-2. Zona 098, isso é uma resistência em 126, decima 85. 2.800, 098, boa. Zona 172, solo, auge, 28. Nível direito, chino solo, 219. 219, zona 172. Salvador, Gol 172. Uno 172, taxi via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette até 8, 172. Boa noite.